Deitei por terra, saí no fundo do mar. Eu entrei por terra, saí no fundo do mar. Lá tem coxinha, tem pedrinha, tem pedrinha, tem conchinha.